tinha me dado um tapa, tão forte que eu nem vi a hora que ele deu o tapa. Eu simplesmente caí. Bastou a primeira vez que eu acostumou. Ele me batia, quando era no outro dia, ele queria que eu dormisse com ele. Eu chegava, a hora de ele chegar do trabalho, eu falava, meu Deus, como é que ele vai entrar aqui agora? Você tem vergonha de dizer o que tá acontecendo dentro de casa? Vergonha pra quê? Ele que tinha que ter vergonha. Vergonha. Todas elas se unem a uma força a mais. E sem elas não se sobrevive a uma guerra. Só vem delas as lágrimas que lavam nossa terra. Relevam e camufla a dor. Nem sempre expõe seu agressor. Disfarçam marcas, nunca baixa a guarda, pois aguarda o amor. Mulheres da vida, donas de casa, mulheres sofridas que levam na raça. Salários menores e um mundo machista, mas nunca se abala atrás da conquista. A vida nelas nasce, a esperança vive e sobrevive à crise, usando classe sem nenhum deslize. Não desliga, a mente foca, sabe o quanto é foda. Bater de frente a essa sociedade tão hipócrita. Várias promessas, história no ar, sempre se ilude por acreditar. Se joga na frente pro filho salvar, feito concreto pra não se quebrar. Sofre calada com foco em casa, trabalha dobrado nas suas horas vagas. Lava, passa, prepara o jantar, compra o remédio, prepara o remédio e vai trabalhar. Até passa fome pro filho almoçar, dá um duro danado pro filho estudar. Uma luta constante, mas ela tá lá. A vida é uma guerra que tem que lutar. É por ela que luta, busca, corre atrás. Todas elas se une a uma força a mais. E sem ela não se sobrevive a uma guerra. Só vem dela as lágrimas que lavam nossa terra. É por ela que luta, busca, corre atrás. Todas elas se une a uma força a mais. E sem ela não se sobrevive a uma guerra. Só vem dela as lágrimas que lavam nossa terra. E não se cansa, alcança o quanto pode. Enfrenta os seus medos ao se transformar mais forte. O que não mata, fortalece e a alma revigora. Aumenta a fé em Deus pra escrever a sua história. As lágrimas da vida com as marcas sobre a pele não marca essas mulheres e nem tampouco as fere. Fraqueza não existe, a fé que as conduz. O sonho que nos move faz o carregar da cruz. O mundo recua, seu grito ocoa. Justiça injusta, vida se ajusta em custo uma causa. Maria da Penha se empenha, mas nunca arrepende quem causa. Vista real, só uma vida tão falsa. Sistema não ousa e pausa seu mito. O esquema é cair pro revite, que vira um convite pra mais agressão. No escuro se escuta tão humilhação. Socorro escorre, mas sem punição. Não escorre o rastro da decepção. Se nada for feito, quem será pego? A luta será tão em vão. É por ela que luta, busca, corre atrás. Todas elas se une a uma força a mais. E sem ela não se sobrevive a uma guerra. Só vem delas as lágrimas que lavam nossa terra. É por ela que luta, busca, corre atrás. Todas elas se une a uma força a mais. E sem ela não se sobrevive a uma guerra. Só vem lágrimas que lavam nossa terra. Fora preocupante sobre a violência contra a mulher no Brasil. A cada 5 minutos, uma mulher é agredida no país. Em quase 70% dos casos, quem espanca ou mata a mulher é o namorado, o marido, o ex-marido.